Tô de Mac, eu tô no gesto, tranquilão pela cidade. Eu tô no giro dos artistas, de role na pilantragem. Na minha mira é headshot, pegamos todos os malote. Onde chega para tudo, já ela senta na maldade. Eu tô de Mac, eu tô no gesto, tranquilão pela cidade. Eu tô no giro dos artistas, de role na pilantragem. Na minha mira é headshot, pegamos todos os malote. Onde chega para tudo, já ela senta na maldade. Agora que eu tô de Porsche, três letras roncando forte. Pra combinar com os malote, eu vou escolher uma modelo que gosta da minha Ciroc. Camuflada, calma, a Glock na aurado. Vamos ver a novinha pedindo pico. Mais uma noite na madruga, giro louco na loucura. Despistei da viatura junto com o meu comboio. É só na vona, mais de meia milha. Se vier, passo por cima, cê já sabe como eu morro. Deixa aqueles vem na bota, 20 mina numa goma, esperando a minha quadrilha. Aro 2023 é o ano das notas, então vamos pra próxima, que a unha do já se tornou antiga. Tira de elástico minha milha na maleta da Louis. Vista as bandidas que eu passo com na vai tá de alto requinte. Bruninho da praia, o MC Kevin tá presente. O beat é louca, vai BF foda e nós vai engasgar pra sua mente. Mapa na nalha, ela rebola na sacada. Com mais sete amiguinhos, nós em cinco camarada. Estica pra olhe, pra na mira BMW, na passada de prom. Pela ver que nós é embaçado, sempre posturado, diferente, favelado. Modo chucringuino, pra quem quer ir pra do meu lado. O de lá tá na house, vai ser cacete dobrado. Manda as presenças desse cabro lebo, vai ser no vapo. Hoje é roncaria, é só bigode, só bigode. Fala pro recalque, vem mais forte. Que desse jeito cê se ataca, cê se morde. Que as bebezona gosta de fazer deboche. Eu tô de Mac, eu tô no gesto, tranquilão pela cidade. Eu tô no giro dos artistas, de role na pilantragem. Na minha mira é headshot, pegamos todos os malote. Onde chega para tudo, já ela senta na maldade. Eu tô de Mac, eu tô no gesto, tranquilão pela cidade. Eu tô no giro dos artistas, de role na pilantragem. Na minha mira é headshot, pegamos todos os malote. Onde chega para tudo, já ela senta na maldade. Lamborghini, Uru, só eu tenho no Brasil. Pentão, caracol no colo, eu dando fuga na civil. Aumento o sol no talo, eu vivo de adrenalina. Só prende com o Ronaldinho, tem que só com minhas gringas. Joga as 15 na piscina e faz a pose pra foto. No terraço da mansão tá chegando meu helicóptero. Giro dos artistas é diferenciado. Meu voz subiu tanto que eu não assino o autógrafo. Hoje eu tô chefe, mas já andei de chevette. Ouvi muito zóio de gato, também muito MC Kevin. Jamais esqueço do da leste, levo no meu coração. Pra eu tá onde eu tô, eles foi minha inspiração. Hoje eu tô chefe na garagem, 15 jet na maleta em espécie, cheio de dólar pra gastar. Viajo pelo mundo, eu forgo em outros países, boto os dublê no bolso e mostro que é. Joga na DA na avenida, pergunta quem tá. É os menores da favela que foi lá buscar. Hoje no giro dos artistas, vou saber chegar. Mantendo o pé no chão e fumaça pro ar. É a me liga desde cedo, cai no peão. Mudou o jeito de me tratar, mudou a opinião. Viu que na favela agora sou inspiração. Mantendo o gueto no peito, sou revelação. Saca lá no asfalto, para o 20, evadiado. Aquelas botas na picada, maloqueiro. Deixa de lado, ser calcado, quem que tá? Favela, roubando a cena toda do momento. Hoje é nós que tá por aí, deixa eles falar. Põe pra acelerar, vai fluir. Conforme o tempo passa, nós buscamos evoluir. Hoje é nós que tá por aí. Deixa eles falar, vou curtir. Põe pra acelerar, vai fluir. Conforme o tempo passa, nós buscamos evoluir. De Mac, eu tô no gesto, tranquilão pela cidade. Eu tô no giro dos artistas, de role na pilantragem. Na minha mira é headshot, pegamos todos os malote. Onde chega para tudo, já ela senta na maldade. Eu tô de Mac, eu tô no gesto, tranquilão pela cidade. Eu tô no giro dos artistas, de role na pilantragem. Na minha mira é headshot, pegamos todos os malote. Onde chega para tudo, já ela senta na maldade. Lembrei do Kevin, chefe. Hoje eu tô com o carro, chefe. Um forte abraço, pros tu tá com essa flow de ladrão. Enxergo o meu coração, também é escuridão. Até caminhei pelo vale da sombra da morte. Hoje eu piso no paraíso, não contei com a sorte. Fui eu e Deus no meu corre, conta nos malote. Sorte, forte. Filho do dono, tem o mundo na palma da mão. Justo e correto, pelo certo, atrás do cifrão. Minha visão abra, por isso o vulgo de falcão. Forte, forte. Sempre tradiado, só menor empresário. Não aceite o faro, talarico frustrado. Vai morrer queimado.